Portal do Arrocha. Alô, meu parceiro Jamil Funk Zumba. O melhor do pé de serra, confia, bebê. Mais uma vez a gente errando. E dessa vez foi pior que a penúltima vez. Eu sei. Se eu errei, você também errou. Bagunçamos com nosso amor. Também sei. E do nada você foi embora. Mas como vai ficar a nossa história? Não sei. Se não aprendi a te esquecer, só aprendi a amar você. Se quer saber, se quer. Errando, e dessa vez foi pior que a penúltima vez. Eu sei. Se eu errei, você também errou. Bagunçamos com nosso amor. Também sei. E do nada você foi embora. Mas como vai ficar a nossa história? Não sei. Se não aprendi a te esquecer, só aprendi a amar você. Se quer saber.